Floripa City, esse é o lugar que é clima quente, bora pra cá, magia intensa, vai lá no ar, cê vê as praias, já quer ficar, tem várias gatas, pra lá pra cá, jogada na areia, pra bronzear, com as tatuagens, quer combinar, quer marquinha de biquíni, então deixa queimar, durante o dia se prepara pra pegar uma night, na academia queima tudo pra ficar style, daquele jeito, dedicação virou rotina, gatinha malha, quer ser a magia da ilha, agora quem diria que era uma menina, hoje com 20 de idade já domina a pista, me fez perder a linha, quero que seja minha. A mais bela da cidade vira minha magia. Cabelo solto, desce do morro, olho é sereno, de salto alto, me deixa louco. Vestido curto, mostrando tudo, com seu sorriso, jogando charme pros vagabundo. Nós observa da esquina, pronto pro ataque. Convida suas amigas, o banho checkmate. Na malandragem, pronto pra fazer uma ponte. Marcar um esquema com essas gatas, quando essas gatas são demais. Nossa beleza rara, quando elas passam, nós para. A gente leva e dispara. Se tá calor, tá suave, na nave liga você. É só romance, lazer, é só amor e prazer. Essas gatas são demais. Nossa beleza rara, quando elas passam, nós para. A gente leva e dispara. Se tá calor, tá suave, na nave liga você. É só romance, e lazer, é só amor e prazer. Essas gatas são demais. Beleza rara, quando elas passam, nós para. A gente leva e dispara. Se tá calor, tá suave, na nave ligo a C. É só da massa e lazer, é só amor e prazer. São a cor dos seus olhos, a macias da pele. Eu vejo nos seus olhos uma garota alegre. Nega, faço o que posso, eu sei que tu me queres. Nega, sou todo seu. Quero te ver sorrir, quero te ter pra mim. Quero te conquistar, pra te fazer feliz. Quando te vi sentir que tu nasceu pra mim. Me apaixonei no olhar, deixei tudo fluir. Tudo que eu faço nessa vida, eu faço por ela. Ela entrou na minha vida, virou minha donzela. Ela me curte, me respeita, eu respeito ela. Ela me ama, ela deixa minha vida bela. Mas pelo dom, pela sedução, vem. Na minha cama, no meu colchão, vem. Vou te fazer sentir calor na noite fria. Vou te fazer sentir prazer até de dia. Minha levada Stalin, minha pegada Stalin. Me trouxe da favela pra vir cantar nos baile. Eu observo bem, quando as minas vêm cheirosa. Não vai e vem, gue, linda, charmosa. Não tô sozinho, eu tô com a banca tá comigo. Convida suas amigas, que eu convido os meus amigos. Não tô sozinho, eu tô com a banca tá comigo. Convida suas amigas, que eu convido os meus amigos. Não tô sozinho, eu tô com a banca tá comigo. Convida suas amigas, que eu convido os meus amigos. Não tô sozinho, eu tô com a banca tá comigo. Convida suas amigas. Essas gatas são demais. Nossa beleza rara, quando elas passam, nós para. A gente leva e dispara. Se tá calor, tá suave, na nave liga o AC. É só amar, lazer, é só amor e prazer. Essas gatas são demais. Nossa beleza rara, quando elas passam, nós para. A gente leva e dispara. Se tá calor, tá suave, na nave liga o AC. É só dar massa e lazer, é só amor e prazer. Essas gatas são demais. Nossa beleza rara, quando elas passam, nós para. A gente leva e dispara. Se tá calor, tá suave, na nave liga o AC. É só dar massa e lazer, é só amor e prazer. Essas gatas são demais. Nossa beleza rara, quando elas passam, nós para. A gente leva e dispara. Se tá calor, tá suave, na nave liga o AC. É só dar massa e lazer, é só amor e prazer.